Bom dia, muito obrigada pela presença de todos vocês. Esse evento se chama Esboço para Novas Culturas, Projetos de Cidades em Debate. Esse projeto foi contemplado no edital Cultura e Pensamento. O Cultura e Pensamento é um programa nacional de estímulo à reflexão e à crítica cultural que seleciona e apoia projetos de debates presenciais e publicações. Coordenado pela Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, o seu objetivo é dar suporte a iniciativas que proponham questões e alternativas para as dinâmicas culturais do país. Os editais Cultura e Pensamento têm patrocínio da Petrobras, com realização da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, FAPEX, e da Associação dos Amigos da Casa de Rui Barbosa. O conteúdo dos debates e publicações produzidas através do programa encontra-se disponível no portal www.culturaepensamento.net.br. Esse projeto tem uma singularidade, ele foi inscrito nesse edital na parte de debates presenciais, porque o edital Cultura e Pensamento tinha tanto uma área de debates presenciais como uma área de publicações impressas, de revistas. E esse projeto foi, ele é um projeto de uma revista, mas foi inscrito no edital de debates presenciais. Por quê? Porque esses debates são a primeira atividade do projeto editorial da revista Urbânia 4. A ideia é que essas discussões alimentem o projeto da revista. No primeiro dia, a gente discutiu aqui, a gente refletiu um pouquinho sobre o projeto moderno de cidade, a partir do exemplo de Brasília. No segundo dia, ontem, a gente repensou um pouco o projeto socialistas de cidade, a partir do exemplo cubano, do exemplo de Havana. E hoje, o terceiro dia de debates vai ser um dia bastante intenso, são três debates, e para hoje a gente escolheu conversar um pouco sobre cidades, sobre duas cidades contemporâneas, São Paulo e Luanda, que fica em Angola, na África. E para quem não sabe, o nome completo de Luanda é São Paulo de Luanda. Então hoje é um dia intenso para a gente pensar nessas grandes cidades. Para São Paulo, isso para quem não estava aqui nos primeiros dias, porque a gente já apresentou o projeto editorial, já falou bastante sobre ele, mas o desafio da revista Urbânia 4 é pensar a cidade em sua totalidade, pensar a cidade como uma unidade. Por isso a gente vem se debruçando sobre alguns projetos de cidades. No caso de São Paulo, como esse encontro acontece aqui em São Paulo, para a gente era muito importante que algumas discussões fossem focadas aqui na cidade. E a gente pensou que duas que... a gente elegeu duas questões que, na nossa opinião, atravessam a cidade em sua totalidade. Uma é a questão da educação, que é o conteúdo dessa mesa agora. A gente convidou o Alexandre Delijaikov e o Adriano Carneiro de Mendonça para pensarem com a gente o projeto, para falarem com a gente sobre o projeto original do CELS, que foi pensado como todo um sistema na cidade. E a segunda discussão sobre São Paulo vai ser sobre transporte, sobre um outro projeto de transporte para a cidade, que a gente também achou que essa é uma questão que atravessa a cidade em sua totalidade, que liga os diferentes espaços da cidade e assim por diante. Sobre as outras eu falo um pouquinho mais depois. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois e dizer que o Adriano foi indicado pela revista Nós, porque isso é mais uma característica especial do projeto da Urbânia 4. A revista é editada por mim e pelo Paulo Miada, que está aqui. E a gente convidou uma série de coletivos editoriais de outras revistas de arte e de arquitetura para serem co-editores da Urbânia 4. Então, aqui nos debates, a gente convidou esses coletivos para mediarem as discussões e, quando possível, eles também propuseram nomes de outros debatedores. Então, a ideia foi pensar uma curadoria descentralizada, pensar as cidades o mais coletivamente, colaborativamente possível, que é como a gente acha que os projetos de cidades devem ser. E o Adriano, ele não é membro do coletivo editorial da revista Nós, mas a revista Nós, ao invés de um, é uma revista de jovens estudantes de arquitetura da PUC do Rio de Janeiro, uma revista muito bacana. E ao invés de eles mediarem a discussão, eles convidaram o Adriano porque ele tem uma pesquisa sobre a Escola Parque, eles acharam que o Adriano era a pessoa mais indicada para provocar essa discussão junto com o Alexandre Delijaikov. Então, agora eu deixo vocês. Obrigada. Bom, obrigado, Grazi. Queria agradecer a organização do evento, parabenizar a Grazi e a equipe toda também pela escolha das mesas, escolha dos temas. Acho muito pertinente a gente começar a falar de São Paulo através da educação. Então, parabéns. Bom, ela já me introduziu, então acho que dispensa uma segunda apresentação. Mas é só para dizer que eu sou arquiteto formado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, em 2007, e professor dessa mesma faculdade, onde leciono a disciplina de projeto do espaço coletivo e a eletiva do canteiro experimental. E essa faculdade, em 2007, foi a origem dessa revista Nós, que foi um coletivo de alunos que se juntou para montar essa primeira publicação do curso, para discutir diversos temas relacionados à arquitetura, cidade e arte. E na segunda edição da revista, em 2008, foi publicado o meu trabalho final de graduação, que tinha como tema Escola Parque, Devolvendo as Crianças às Ruas, que eu acho que é o motivo que me trouxe aqui hoje. Bom, eu gostaria rapidamente aqui de ler a ementa da mesa preparada pela organização do evento. São Paulo, parte 1. Diante de uma metrópole de imensas proporções, o desenho de redes e sistemas é uma estratégia possível para a reinvenção da cidade como uma unidade. Os equipamentos urbanos poderiam ser organizados como um desses sistemas? As escolas e os espaços públicos poderiam ser as unidades geradoras de uma nova São Paulo? A ideia desta discussão é retomar o projeto original dos CEUs, originalmente conjuntos de equipamentos urbanos e reduzidos a centros educacionais unificados. Toda a formulação deste projeto pressupôs a lógica de um sistema urbano, uma rede que aproximaria contextos distintos e lidaria diretamente com regiões de urbanização precária, onde a falta de equipamentos públicos é apenas uma dentre muitas questões sociais. Para falar sobre esse tema, está aqui ao meu lado o arquiteto Alexandre Delijakov, que tem se me permite, ele é um breve currículo resumido. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, com o tema Os Rios e o Desenho da Cidade, proposta de projeto para a Orla Fluvial da Grande São Paulo, em 85. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, em 98, e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, em 2005, com São Paulo Metrópole Fluvial, Os Rios e a Arquitetura da Cidade, Parques e Portos Fluviais Urbanos, Projeto da Cidade Canal Billings-Taia-Supeba. Atualmente, é arquiteto do Departamento de Edificações da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura do Município de São Paulo e professor doutor do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tem extensa experiência em planejamento e projetos de arquitetura de edifícios públicos, praças de equipamentos sociais, centros de estruturação urbana, CEUs, cidades fluviais, canais navegáveis, parques e portos fluviais urbanos, conjuntos de equipamentos públicos e ciclovias na orla fluvial urbana. E é um dos responsáveis pela implantação da primeira série de CEUs e autor do desenho original desse sistema de equipamentos públicos. Os CEUs fazem parte de uma genealogia de grandes projetos escolares que nascem de uma forte política pública de educação e um conceito forte pedagógico também. Essa linhagem teve início no Brasil na década de 50, quando o educador Anísio Teixeira criou um conceito da Escola Parque, quando era secretário de Educação da Bahia. Embora essa ideia pressupunha uma rede de grandes escolas-parque ligadas a pequenas escolas-classe que funcionavam interligadas dentro de uma, né, uma... Era uma rede grande composta de pequenas redes locais. Apenas uma escola foi construída pelas mãos dos arquitetos Hélio Duarte e Diógenes Rebouças. Estava dizendo ao Alexandre, agora há pouco, que eu tive a felicidade de visitar essa escola em Salvador, durante a pesquisa que eu fazia para o meu TFG. A pesquisa começou como uma intenção de fazer pequenas escolas pré-fabricadas, muito inspiradas por modelos criados pelo Lelé, o João Figueiras Lima, para quem não é da arquitetura. E essa era a minha ideia inicial, então eu fui para Salvador passar 2 semanas no Centro de Tecnologia da Rede Sara, onde ele trabalhava e criava o sistema de pré-fabricação para os hospitais da Rede Sara. E no fim dessa viagem, no último dia, eu fui então visitar a Escola Parque, num bairro da periferia de Salvador, até hoje muito carente, mas que tem a sorte de ter, no meio das casinhas, assim, uma grande quadra, uma grande mancha verde, que é essa Escola Parque. E que você entra e se depara com um universo incrível, impressionante e inspirador, né? E você, ao entrar lá, se dá conta da dimensão transformadora que um equipamento como esse pode ter no bairro. A partir dessa experiência, diversas outras experiências da arquitetura moderna foram se pautando por uma agenda da educação. Existe uma frase que eu gostaria de ler, do Vila Nova Artigas, que coloca esse problema. A convivência da arquitetura brasileira com a problemática da educação é cada vez maior e mais profundamente compreendida. Dá-se que a condição de subdesenvolvimento, o mundo dos homens alfabetizar, exige a recusa decidida de alguns caminhos já palmilhados. Para a arquitetura, há caminhos a recusar. A nossa se revela impaciente. Dá-se a proezas e audácias nem sempre compreendidas. Desenvolve-se no eixo onde estão os grandes problemas. Quer colocar-se à altura das soluções para eles. E compreende que é mais técnica do que arte, enquanto prevalecem os ditames de um mundo no qual, a despeito das conquistas do trabalho e do saber, é a natureza ainda por conquistar que lhe traça o destino. Essa citação está no texto Sobre Escolas, de 1970, que é um texto importante nessa trajetória da arquitetura moderna com a educação. Então, desde esse exemplo primeiro, né, da Escola Parque, se desenvolveram várias outras formas e estratégias de encarar a questão. Vários exemplos muito conhecidos, como os CIEPs, os CIACs, foram criados, alguns com mais duração, outros com menos. E depois, eu acho que a gente pode, depois da apresentação, retomar alguns deles e discutir, né, a título de comparação. Mas, dentre eles, se destaca essa mais recente iniciativa dos CELS, que eu peço agora que o Alexandre nos apresente. Adriano, foi tão bem apresentado já. Aliás, a ementa da... Eu queria cumprimentar a Graziella e o Paulo, né? Pelo trabalho aí todo, né? E agradecer o convite também, que é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Recuperamos um pouco aquela convivência, né? Que a arquitetura que interessa são essas construções desses endereços aí, né? Então, acho muito interessante esse trabalho, tanto da revista quanto do edital Cultura e Pensamento, né? Muito importante isso. E também dizer que eu achei bem impressionante sua capacidade de síntese e resumo, porque está bem... Está bem colocada a questão aí, né? Tanto na ementa da revista, né, Urbânia, quanto na... Eu vou tentar apresentar em 30 minutos, tá bom, Paulo? Prazer. Vou tentar apresentar os CELS em 30 minutos. Mas antes, eu só queria fazer uma pequena ajuste aqui, que o projeto ele foi feito de maneira coletiva, né? É o que eu vou apresentar a seguir para mostrar para vocês o quanto ele é coletivo, foi coletivo, né? Com as pessoas que estavam ao mesmo tempo vivas, né, em volta de uma mesa, em um trabalho dentro da Prefeitura de São Paulo, e como foi convocados Anísio Teixeira. E atualmente eu estou emprestado num termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de São Paulo e o Ministério da Cultura. Então, já faz um ano e meio que eu estou no Ministério por conta desse termo de cooperação técnica. Eu sou arquiteto de carreira, né, concursado da Prefeitura, mas momentaneamente estou um trabalho colaborativo com o MINC. Então, o que eu queria colocar para nós aqui é o seguinte. Deixa eu colocar a imagem aqui. O que eu queria colocar para nós aqui é isso. Esse projeto foi feito dentro de uma gestão de governo, a segunda gestão do Partido dos Trabalhadores, da prefeita Marta Suplicy. É um projeto que envolveu várias secretarias da Prefeitura de São Paulo, numa força-tarefa intersecretarial, né? Então, isso é uma coisa importante para dizer aí para vocês, né? Apesar da data ser 2003, o projeto... obrigado. Pois não. Bom, o que eu quero dizer, então, só para tirar um pouco essas... essas considerações iniciais, a minha fala de 30 minutos, que vai ser muito resumida, parte de algumas premissas importantíssimas para serem colocadas, que coincidem com a proposta desse encontro, aqui desse debate da própria revista, que é a dimensão essencialmente humanista, social, pública e coletiva desse trabalho. Eu tenho que colocar de cara, né, nesses termos, para que não haja nenhum tipo de ambiguidade, né? Então, fundamentalmente, está ligado a um projeto, se eu posso chamar assim, de um almejado, a um desejado urbanismo humanista, um urbanismo social, público, dimensão pública de propriedade e empreendimento público, para também não ter nenhum tipo de ambiguidade, o que é público e privado. Essa apresentação se refere ao... a dimensão pública do empreendimento público, né? A Prefeitura da cidade de São Paulo, que é proprietária, autora e empreendedora desse sistema de redes de equipamentos. E a dimensão coletiva e colaborativa que teve esse trabalho, né? Isso é muito importante colocar, porque na hora que eu falo que é dimensão coletiva e colaborativa, vai atrás ou recupera, no ponto de vista da filosofia e das artes, os desejos de dois grandes intelectuais e educadores brasileiros. Como Adriano já falou muito bem, o grande educador brasileiro Anísio Teixeira, né, que praticamente participou lá do Ministério da Educação e Saúde do Rio e elaborou todas as premissas sobre a educação no Brasil, e o outro educador que a Prefeitura da cidade de São Paulo teve o privilégio de ele ser o nosso secretário da Educação na primeira gestão do Partido dos Trabalhadores, quando foi a prefeita Luísa Erundina, que foi o Paulo Freire. Paulo Freire foi o secretário da Educação da Prefeitura do município de São Paulo no período de 1989 a 92. No final de 92, o Mário Sérgio Cortella, da PUC de São Paulo, substituiu o Paulo Freire, acho que nos últimos 10 meses, eu não lembro direito agora. Quer dizer, tem um pouco de imprecisão aqui nas datas, vocês vão me desculpar, mas eu queria colocar citar esses nomes, alguns nomes, são centenas, né? Porque a arquitetura é apenas uma parte, da arquitetura do edifício é apenas uma parte do trabalho. E na ação intersecretarial da Prefeitura de São Paulo, tem algumas... Eu queria sugerir, viu, Paulo e Graziella, se vocês lessem porque a secretária de Educação na época da Marta, Maria Aparecida Pérez, produziu, depois que acabou o governo, uma publicação patrocinada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que acho que o título chama-se A História dos Céus. Se vocês quiserem depois, porque vai ser muito incompleta e imprecisa a minha apresentação, nos aspectos mais assim, detalhados, de índices, se vocês precisarem. Então, a Maria Aparecida Pérez e a Elizabeth Avelino, assistentes sociais ligados à sociologia, né, foram peças fundamentais, assim como o atual ministro da Educação, que é o Fernando Haddad, que na época era secretário executivo de Finanças, que decidiu para a conquista desses endereços. Praticamente dos 45 céus projetados, 30 endereços foram desapropriados. E essa visão abrangente, sistêmica, se deve também ao Fernando Haddad, né? Entre outros. Então, entre muitos outros, né? E dentro da arquitetura, eu não posso deixar de mencionar o Departamento de Edificações da Prefeitura de São Paulo, que é um escritório público de projetos que existe há 62 anos e foi fundado, Adriano, não sei se você sabe, exatamente pelo Hélio Duarte, por maravilhosos jovens arquitetos cariocas, Hélio Duarte, Eduardo Corona, na época, né, que mudaram do Rio de Janeiro para São Paulo a convite do Anísio Teixeira, onde Anísio Teixeira e Hélio Duarte, sendo coordenador de arquitetura, tinham o objetivo de estabelecer aqui, em 1948, isso foi em 1948, dentro da Prefeitura de São Paulo, constituir a rede de escolas-parques e escolas-classes em São Paulo, isso em 1948. Eu acho bem interessante, porque eu queria mencionar isso, porque o Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, tinha uma sofisticada visão do significado, da importância das artes e da arquitetura na estruturação da cidade. E lá existia, naquela época, nos anos 40, um escritório público de projetos que nós conhecemos, porque o mundo inteiro acabou conhecendo, que era formado entre engenheiros e arquitetos por dois muito conhecidos, a engenheira Carmen Portinho e o arquiteto Afonso Eduardo Reidi. E o Eduardo e o Hélio Duarte, recém-formado, muito animado com isso, fez lá em Salvador, né, isso que você falou, a escola lá em Salvador, mas mudaram para São Paulo para fundar o que seria o Departamento de Edificações, onde os céus foram feitos. Ou seja, após 60 anos, esse escritório público que foi fundado para fazer as praças, as escolas-parques, retoma o conceito, chamando, então, nesse momento, no final dos anos 80, início dos anos 90, na época que o Paulo Freire era secretário de Educação, nós lá, os arquitetos, engenheiros do Departamento de Edificações, em 1992, chamamos esses endereços de praças de equipamentos sociais. As praças de equipamentos sociais tinham um conceito da importância do que o próprio Paulo Freire dizia, que a cidade é uma escola, a cidade, né, educadora, dentro do conceito da cidade educadora, mas as praças de equipamentos envolveriam, na dimensão coletiva, outras secretarias da Prefeitura de São Paulo, como Cultura e a Secretaria de Esportes, de Lazer, Meio Ambiente e, sobretudo, Saúde. Ou seja, o projeto dos céus, que foram construídos em 2002, 2003, a gente pode dizer que tem dois momentos na construção coletiva importantíssimos. Um em 1948, a 52, de 48 a 52, quando a Comissão Executiva do Convênio Escolar, formada pelo Anísio Teixeira e pelo Hélio Duarte, aqui em São Paulo, constituíram esse escritório público de projetos, que hoje o nome é Departamento de Edificações. E em 1989 para 92, quando Paulo Freire foi secretário da Educação. Infelizmente, nós ainda estamos muito longe de uma política de Estado. Nós temos uma alternância de governo que não tem continuidade administrativa. Então, logo após a saída do Paulo Freire, da Erundina, entrou Paulo Maluf e Pita, que simplesmente deixaram na gaveta o projeto da Praça de Equipamentos Sociais. E, felizmente, o governo da prefeita Marta Suplicy, a equipe toda deles, tinha uma visão, essa que o Paulo colocou, né, uma visão humanista, social e coletiva da produção do espaço urbano público. Né? E houve um encontro feliz, né, que é a proposta, o programa de governo com uma proposta de fundo, né, da equipe de carreira ao longo dos 60 anos. Aí, né? Então, não sei se eu estou sendo muito breve, vocês me desculpem. Né? Estou vendo que tem alguns arquitetos que eu reconheço, mas não sei se todos são arquitetos. Mas eu queria fazer essa introdução, que não está tão breve assim, né? Mas também está incompleta, para dizer da autoria coletiva. E daquele período de 18 anos, entre a primeira gestão do Paulo Freire e a da Marta Suplicy, nesses 18 anos, esse escritório público não parou de ensaiar as praças de equipamentos que eu vou mostrar nos slides que estão aqui. Né? Só que, infelizmente, evidentemente, a gestão antagônica, Paulo Maluf e Pita, estavam para fazer túneis, etc., etc., não iam fazer equipamentos. A ideia do CELS, enquanto centros, a sigla CELS significa Centro Educacional Unificado, mas eu prefiro chamar de Centro de Estruturação Urbana, ou então Conjunto de Equipamentos Urbanos, que é o nome mais apropriado, dentro de uma visão sistêmica de sistemas de redes de equipamentos públicos municipais. Então, seria o sistema integrado de redes de equipamentos de educação, articulados com o sistema de redes de equipamentos da cultura, articulado, por sua vez, com o sistema de redes de esporte, saúde e assim por diante. E a ideia principal seria construir endereços. Se nós pudéssemos dividir o trabalho dos CELS em três eixos de ação coletiva, nós temos a primeira ação, a mais importante, mas que é a construção dos endereços, a conquista ou a reconquista dos endereços públicos na cidade de São Paulo. O Fernando Haddad dizia, na visão não arquitetônica, que é abrir clareiras nos bairros mais carentes, periféricos, que estão, por exemplo, dominados pelos traficantes, coisas desse tipo. Né? Então, a arquitetura do lugar, se nós pudéssemos chamar assim, que é o que nós chamamos, por exemplo, na FAO, né? Que a construção do endereço é o que mais importa dentro dessa proposta dos CELS, porque, na verdade, é você construir endereço público de convergência, de convivência, esquinas de encontros, de confiança, nos bairros mais carentes, mais desprovidos, como está colocado no resumo, de equipamentos e infraestrutura urbana. Se o Paulo Freire falava que a cidade educadora, a cidade é uma escola, e o Artigas também, não só o Artigas, mas o Artigas tem o texto famoso que a cidade é uma casa e a casa é uma cidade. A cidade é a casa é a cidade. Nós podemos dizer que a casa, na verdade, ideal é a casa que você consegue dar 3 ou 4 passos e consegue chegar a uma biblioteca, consegue chegar a uma escola, né, uma creche. Então, você está muito perto, a poucos passos de distância, dos equipamentos do dia a dia necessários de educação, cultura, esporte, lazer e saúde. Então, qualquer projeto de levar dignidade para a população que está na beira da cidade, nas periferias, é realmente construir essa casa que vai muito além das 4 paredes e o teto de uma unidade habitacional, mas construir essa casa coletiva, se pudéssemos chamar assim, que é constituída pela Praça de Equipamentos Sociais ou Centro de Estruturação Urbana, que são os CEUs. Porque na escala da marcha a pé, da mobilidade urbana de poucas quadras, 200, 300, 400 metros, as crianças, os jovens, os idosos, população de modo geral, poderia usar aquela praça de equipamentos sociais como a praça daquelas cidades brasileiras que só tem uma praça, onde todos se encontram. Não sei se vocês conhecem cidades com esse porte de 4 mil habitantes, que, na verdade, a maioria das cidades brasileiras tem esse tamanho, né? 4, 5, 6 mil habitantes no perímetro urbano. Às vezes o município é muito extenso, tem um território muito grande, e a população está espalhada no campo, mas o perímetro urbano da maioria das cidades brasileiras tem em torno de 4, 5 mil habitantes. E dentro dessa cidade de meia dúzia, oito ruas, tem uma praça central, que é a praça da igreja, ou a praça da prefeitura, ou é a praça da escola. E esse espaço ao ar livre, como se fosse a sala de estar sem teto na escala da comunidade, como o Louis Kahn, que é outro arquiteto, desculpe citar arquitetos aqui, né, porque às vezes a maior parte das pessoas não conhecem, mas o Louis Kahn é um arquiteto que mencionava a importância desses espaços públicos de convivência que fossem equivalentes à sala de estar sem teto. E essas praças do interior, que eu estou me referindo para dar um exemplo, tem esse caráter. Tanto as crianças quanto os idosos, entre o quintal do fundo da casa e a praça, a única praça da cidade, não tem, as portas estão sempre abertas, então existe uma saudável convivência entre interior e exterior, ou de uma certa vitalidade da rua, ou que a gente pode dizer assim, de uma rua mais viva, em contraposição das grandes cidades que estão reféns de uma condição rodoviarista que esteriliza as ruas da convivência, né? Por exemplo. Então, o município de São Paulo, vocês podem imaginar que ele é dividido hoje, atualmente, em 31 subprefeituras. A cidade de 10 milhões de habitantes, eu estou arredondando a conta, né? É dividida em 31 subprefeituras, e cada subprefeitura é dividida, em média, por três distritos. Evidentemente, o distrito de Pinheiros tem os... Desculpa, a subprefeitura de Pinheiros tem os oito distritos, quatro distritos. A subprefeitura da Sé tem os oito distritos. Mas, em média, a prefeitura de São Paulo tem três distritos por subprefeitura. No total, são 96 distritos. Quase 100, para arredondar essa conta. Então, dividindo 10 milhões por 100, eu acho que nós teríamos 100 mil habitantes por... Como se fossem 100 cidadezinhas. Os 96 distritos da cidade de São Paulo é como se fosse, nessa visão sistêmica de redes, é como se fossem administrativamente, nessa arquitetura institucional, 100 cidades, 96 cidades e 100 mil habitantes, que ainda é muito grande. É muito grande. Mas a proposta inicial dos CEUs, ou das praças de equipamentos em 92, era constituir esses endereços, pelo menos um em cada distrito. Pelo menos uma praça de equipamentos sociais em cada um dos 96 distritos das cidades. Isso numa dimensão sistêmica entre curto, médio e longo prazo. Evidentemente que a longo prazo, a meta seria construir uma praça de equipamentos por subdistrito, que se aproximaria em torno de 10 mil habitantes, 8 mil habitantes, que se aproximaria daquele exemplo que eu falei da maior parte das cidades brasileiras, que tem uma praça onde todos se encontram, que há uma identidade, um vínculo simbólico de identidade físico-territorial, né? Essa dimensão importante referente a uma cultura urbana que, por sua vez, coincide com uma cultura urbanística, mais do que a cultura urbânica, ou cultura urbana, mas mais peculiarmente cultura urbanística, cultura arquitetônica e cultura construtiva. Então, desses 96 distritos, a conta que nós fizemos, vocês viram que eu estou pulando de 92 para 2002, né? A conta que nós fizemos foi assim. Os bairros centrais, os distritos centrais, que antigamente eram periferia, na época do Hélio Duarte, Anísio Teixeira, eram periferia, por exemplo, Tatuapé, Penha, Moca, Lapa, Vila Alpina, eram bairros periféricos e muito carentes, e hoje não são bairros tão carentes. Já tem lá algumas, vamos deixar, colocar entre aspas, escolas-parques. Não sei se vocês conhecem, mas junto ao metrô da Vila Carrão tem lá um centro esportivo municipal, exatamente ao lado da estação metrô da Vila Carrão, que facilmente, por ser um centro esportivo municipal, que já tem piscina, já tem ginásio de esportes, inclusive naquele terreno muito grande, tem creche, escola, bastava um projeto de gestão para reformarmos aquele espaço e ele se transformar numa praça de equipamentos ou num CEUS. Então, dos 96 distritos, existem outros lugares, na Vila Maria também tem outro centro esportivo municipal, na Vila Alpina, perto do cemitério, também tem outro, na Lapa, é o Clube Pelé, também tem outro, e assim por diante. Então, a conta foi a seguinte: 96 distritos, menos 51 endereços que já existiam, centrais, que já existiam espaços de propriedade pública municipal, que facilmente, num projeto de gestão intersecretarial e com envolvimento da comunidade, poderia, derrubando os muros, e mais do que derrubar os muros, que é fácil derrubar os muros, mas derrubar os muros das mentalidades, fazendo com que os diretores das unidades dos edifícios públicos pudessem sentar em volta de uma mesa e fazer um projeto, uma programação articulada, que é o mais difícil do que derrubar muro, seria colocado para uma terceira fase. Então, nessa subtração, restaram 45 endereços que deveríamos construir, né? Esses 45 endereços, que são os bairros mais periféricos na borda da cidade aqui, esses que estão bem na borda aqui, né? Na fronteira, são esses que a população, infelizmente, fica em estado de sítio decretado pelos traficantes, que boa parte das pessoas não podem sair à noite, então as crianças e os jovens estão numa situação cotidiana muito perversa, que durante a noite tem que sair da escola pública e passar por um matagal, um terreno baldio, geralmente com um cheiro de uma podridão, porque é terreno, como se diz na linguagem de desova, de cadáver, essas coisas todas, uma coisa horrível, né? Então, a linha de ataque foi realmente conquistar esses interesses públicos com uma tal dignidade, né? Esses 45 endereços que estão aqui elencados, né, foram divididos em duas fases. A primeira fase mais prioritária, de 21 endereços, e depois mais 24 numa segunda fase aqui, né? Vejo essas pontinhas aqui, que forma-se um colar na fronteira do município de São Paulo. Essa figura aqui, para quem não conhece, que parece um cachorro, né? Não sei se... Aqui é a Zona Leste, isso aqui é a Zona Leste, aqui é a Zona Sul. E, enfim, a ação pública foi uma ação fundamentalmente ligada a essa visão urbanismo humanista e social que vai enfrentar as prioridades das áreas mais carentes, fazendo com que as casas, de fato, sejam os equipamentos. Vocês apresentaram ontem projetos, eu não sei até que ponto citaram os arquitetos construtivistas russos, mas os arquitetos construtivistas russos no início do século XX diziam o seguinte, que a casa, na verdade, não passa de uma cama, porque o cidadão ficaria o dia inteiro no espaço público. Desde que ele acorda até a hora de dormir, ele vai tomar café no restaurante comunitário, depois vai para a escola pública, que deve ser de período integral, vai almoçar no restaurante comunitário, que tem, na verdade, cidadãos que são formados em nutrição, etc., etc. Aí a biblioteca e o teatro municipal funcionam até às 10 da noite, então tem toda a questão pública e gratuita das ações culturais. E você vai, como se fosse a classe média que está na praia de bermuda e chinela havaiana na época das férias, que só desmaia numa rede, isso seria um cotidiano nas grandes cidades desejáveis, porque a casa não teria muita importância, que você vai lá, a casa é uma rede, no fundo, né? Você está o tempo todo em espaços que você vai encontrar seus amigos, os seus colegas, assim por diante, que não precisa ficar numa toca, né, escondido no meio do nada, né? Então, os céus têm esse caráter também, se pudéssemos resgatar ou convocar essa dimensão da construção coletiva da autoria dos céus, tem muito também desses pioneiros da arquitetura soviética, que são esses arquitetos de 1910 da Faculdade de Arquitetura de Moscou, que não era só formado por arquitetos, eu queria dizer, tinha até muitos artistas plásticos e poetas. Um dos mais famosos é o Vladimir Mayakovsky, que era um arquiteto que participou da programação arquitetônica do que seriam os condensadores sociais, que não é o caso de falar aqui, mas tem muito a ver com os céus. Os condensadores sociais têm muito a ver com as praças de equipamentos sociais e têm muito a ver com os céus. Eu não sei se está dando para entender o que eu quero colocar, a arquitetura do lugar como a primeira, a conquista do endereço. Nada mais importante na dimensão coletiva do que a gente construir um endereço que se reconheça de modo coletivo. Tanto Paulo Freire como o próprio Anísio Teixeira, ou então Milton Santos, para quem também tiver interesse, o geógrafo Milton Santos falava desse aspecto dos vales culturais ou da rugosidade do espaço das cidades, e que tem a ver também aqui. Então, o que é a cidade? É um edifício, nessa visão que podemos dizer, uma totalidade do espaço urbano, compreendido como uma relação articulada entre habitação, equipamentos e infraestrutura urbana, nesses três eixos que nós temos para ação pública, ação de propriedade pública. Nós temos, então, a rede de equipamentos públicos municipais totalmente articulada com a rede ou sistema de redes integrados de infraestrutura urbana, de saneamento ambiental, mobilidade urbana e transporte público. E a terceiro eixo de ação pública, que é a produção de habitação, por exemplo, reurbanização de favela ou, então, habitação construída em conjuntos habitacionais, deveria estar articulado com esses dois outros eixos, que é a infraestrutura urbana e equipamentos. Então, nós invertemos aqui as prioridades, ou seja, a rede de equipamentos vai entrar na frente como desbravadora da reconquista da qualidade da estrutura ambiental urbana nos bairros periféricos. Esses, por exemplo, bairros como favelas ou favelas no extremo sul de São Paulo, abaixo de Parelheiros, em Colônia, ou Barragem, ou Grajaú, que é o fundo do fundo, né? É a periferia da periferia. Foi lá que foi instalado esses projetos. Então, dá para ver aqui a divisão por distritos. Está muito claro, não sei se dá para enxergar, cada ilha dessa é um distrito, né? Os 96 estão desenhados aqui, vocês estão vendo quais foram os distritos. Evidentemente, essa eleição da quais seriam os distritos escolhidos foi também uma ação intersecretarial que envolveu, inclusive, a comunidade para identificar os problemas que tinham esses bairros aí todos. Olha, eu vou colocar algumas imagens de obras aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia onde eles foram implantados. Aqui é uma favela de bloco, né? Que, aliás, chama Céu da Paz. O nome dos céus tem o nome das ruas. Nós não inventamos nomes aleatórios. A Rua da Paz é essa rua que chega aqui nas Torres d'Água. E aqui esse terreno era uma desova, tinha carcaça de perua, cabrito morto para camuflar o pessoal que era cadáveres carbonizados que tinha, como tem no Rio de Janeiro. Então, aqui nós vimos vistoriar esses terrenos, que não foi a prefeitura que escolheu, foi indicado pelo drama cotidiano da população, né? Como um lugar terrível, né? Isso aqui é na primeira bancada, está vendo isso aqui, ó? Esse espaço aqui é um córrego, aqui é o pé da Serra da Cantareira, né? Esqueci o nome desse córrego, acho que é o Bananal, né? Esqueci o nome dele. E esse espaço aqui é uma favela, na primeira bancada, né? Tem um desnível de 20 metros entre esse córrego e esse platô aqui. Então, entre outros projetos, vamos mostrar esse daqui, por exemplo. Aqui é o centro de Perus, o município de Perus, que tem aqui a infraestrutura urbana, que é o trem, o rio Perus, que é esse daqui, que contorna ali, né? E o sistema de viadutos, que perversamente é desenhado só para automóvel, não tem, como essa ponte estaiada aí, não tem espaço para pedestre e ciclista, por exemplo. Então, Esses espaços, eu vou passar rápido para vocês aqui. Esse aqui é o córrego Itaquera, na Zona Leste. E vejo aqui, aqui é o metrô, né? E aqui passa, hoje, atual Radial Leste. Na época da inauguração do céu, só foi feito um trecho da avenida, hoje a avenida passa reto. Mas aqui passava uma linha de trem que foi desativada. E existiam esses dois campos de futebol, na verdade, existiam três campos de futebol. Mas eu queria dizer para vocês essa questão aqui. Os céus, eles foram construídos de modo articulado, como eu falei, a cidade como edifício foi visceralmente articulado infraestrutura urbana com equipamento, ou seja, o primordial espaço público da cidade são os rios. Desde a Revolução da Agricultura, os rios são os principais estruturadores urbanos. Infelizmente, eles foram, se transformaram em valas de esgoto a céu aberto, e que o caso do córrego Itaquera ainda não tem uma avenida aqui, mas boa parte dos rios de São Paulo tem avenidas que isolam mais os rios. A proposta do CELS foi realmente colocar equipamentos públicos municipais, e um deles, de esporte e lazer, são as piscinas públicas, os balneários municipais, propositalmente, de frente, o solarium, a praia urbana, que é o solário das piscinas, aqui estou apontando com o dedo, desculpa. Vocês não estão vendo nada, estou apontando. Esse trecho aqui, que é o solário da piscina, propositalmente está entre as águas límpidas das piscinas públicas e esse esgoto a céu aberto, que fomos nós que fizemos isso. Nós que fizemos isso com os rios e fomos ter, nós que vamos recuperá-los. Né? Ou seja, as crianças que estão aqui, que vão ter essa dimensão, que vão estudar filosofia e artes, saber o que querem saber e saber que coletivamente são capazes de transformar e fazer o seu endereço brilhar, depende dessa vontade coletiva. Então, vejam só, eu vou voltar no Perus aqui. Né? As piscinas foram colocadas de frente para o córrego Perus, que é um esgoto, é um cheiro insuportável de esgoto, uma água cinza, que circula uma fauna, parece chihuahua, um cachorrinho, mas na verdade são ratazanas enormes, desse tamanho assim, que circula. Não foi um erro de projeto, mas sim uma... Né? Colocamos propositalmente as piscinas de frente para esses córregos aqui, o Itaquera, que pode se constituírem no sistema de parques e portos fluviais urbanos, num verdadeiro parque linear. Por exemplo, daqui você pode pedalar até uma estação de metrô lá na avenida, perto do Parque Ecológico do Tietê, assim por diante, né? Então, essas questões foram muito importantes para desenhar esses espaços, mas, sobretudo, desenhar os espaços junto com a população. O projeto dos céus, ele tem... Eu falei para vocês da arquitetura do lugar, arquitetura do programa, eu posso dizer que a arquitetura do programa está no próprio nome dos céus, o nome técnico dos céus, que é Praça de Equipamentos Sociais, que reúne equipamentos de educação, são creche, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Escola para Jovens e Adultos, à noite. Equipamentos de cultura, que são os equipamentos clássicos da cultura, que é a biblioteca, o teatro municipal, as oficinas culturais. E os equipamentos de esporte e lazer, que seriam as piscinas públicas, os ginásios de esporte, o parque esportivo. Mas tem aqui nos céus alguns equipamentos que eu acho muito importante, além da padaria escola, que está localizada aqui, né, nesse trecho, no térreo, junto à biblioteca, está localizada a padaria escola. Mas tem um equipamento que é muito importante dentro da praça de equipamentos, que é o conselho gestor, que equivale à alma do projeto. O conselho gestor, o projeto de gestão dos céus, é o projeto que equivale à alma do projeto dos céus. O projeto de usos e programação, que está ligado, por exemplo, ao conceito filosófico e pedagógico do Paulo Freire, que é a cidade educadora, a cidade é uma escola, e todas as outras teorias do Paulo Freire, da pedagogia, da tolerância, do oprimido, tudo isso está embutido, que é o projeto de uso e programação, equivale à vida. E o projeto arquitetônico, esses três conjuntos aqui, arquitetônicos, vocês estão vendo aqui, equivale ao corpo. Se fôssemos fazer essa analogia. Isso aqui não passa de um corpo, né, do ponto de vista físico, que recebe a vida através do projetos de uso e programação, que é essa que eu já falei, né, do Paulo Freire, Anísio Teixeira, e entre outras teorias pedagógicas convergentes, mas o projeto de gestão intersecretarial, que faz em volta de uma mesa sentar o secretário de Educação, junto com o secretário de Cultura, secretário de Esportes, secretário de Meio Ambiente, assim por diante, e não só os secretários e diretores das unidades, mas principalmente os moradores do outro lado do rio, aqui da outra margem, a liderança comunitária, aqui existiam times de futebol, Botafogo, do Itaquera, não lembro o nome do time, mas todos eles participavam dessa construção coletiva, nessa mesa. Então, isso era o projeto de gestão que tinha como meta uma sustentação administrativa da gestão visando a política de Estado, não a política de governo, ou seja, uma continuidade por conta dessa participação da sociedade, não como coadjuvante ou como figurante, mas sim como protagonista social, né? Então, isso era muito importante dentro do projeto do CELS, e que era, fazia parte de um endereço que fica aqui nesse bloco, que é o bloco cultural e esportivo. No último andar ficava o conselho gestor. Então, isso eu queria colocar, como eu vou parar já a fala, né, porque eu estou me estendendo muito, vou dar tempo ao debate, mas eu queria dizer o seguinte, que a arquitetura do programa, que não é um programa de necessidades, né, tem por trás essa construção dessa visão que seria de uma arquitetura institucional, como as pessoas vão se relacionar, né, qual seria essa maneira de relacionamento entre as secretarias. Porque vocês podem imaginar que a Secretaria de Educação, seja qual for a prefeitura do Brasil, a tendência é o secretário de Educação, por ter mais verba, ele praticamente dirige uma reunião. O secretário de Esportes e de Cultura, não adianta estar o Pelé na Secretaria de Esportes, ou um grande músico na Secretaria de Cultura de uma cidade, porque ele não vai fazer milagre, vai ficar lá, no máximo, fazendo por voluntarismo, né? Porque não tem o famoso dinheiro carimbado, né? O dinheiro reservado para a Secretaria Municipal de Cultura. Enquanto, pela Constituição Brasileira, o secretário de Educação tem 25% do orçamento, que evidentemente vai gasto com folha de pagamento, professores. Quase nada sobra para reforma e ampliação de escolas e quase nada sobra para obras novas. Então, às vezes, um projeto como esse da Praça de Equipamentos dos Céus impressiona. Os jornalistas da época criticavam os custos disso, né? Mas sem uma visão sistêmica de qual seria esse orçamento do município de São Paulo, né? Mas o que eu queria colocar para vocês era isso, de modo breve e incompleto. Se eu pudesse dar alguns exemplos aqui, por exemplo, que é muito perverso, entre a represa Billings, que está essa represa Billings, aqui é o fundão do Grajaú, esse lugar chama-se Cantinho do Céu. Essa península chama-se Cantinho do Céu, e o pessoal do Grajaú se refere a esse lugar como fundão do Grajaú. Grajaú é na zona sul de São Paulo, né? Do outro lado, na margem direita da represa Billings, é São Bernardo do Campo aqui, né? E que em 2003 ainda tinha essa mata, mas com esse vetor rodoviarista e mercantilista que é o Rodoanel, né? Que nada de não resolve o problema, né? Todo mundo sabe que automóvel é como se fosse uma célula cancerígena. Quanto mais você leva uma artéria com sangue, mais se espalha metástase. Então, fazer um Rodoanel significa você espalhar metástase de modo irreversível, e aqui já está começando a ficar mais devastado do que já está, né? Então, aqui no fundão do Grajaú, que é praticamente, infelizmente, uma favela de blocos, né, que não tem nada de equipamento público, as pessoas são verdadeiros heróis que constroem a sua cidade, né, do jeito que dá. A estratégia foi levar a cidade que nós estamos imaginando, que é a biblioteca, a escola, né, o posto de saúde, para cá, né? Então, vejam que como que se urbaniza a favela. Urbanizar a favela, evidentemente, tem que levar água potável, tirar o esgoto, levar a iluminação pública que garante a segurança, né? Dar um CEP, um código de endereçamento postal, que é a coisa que dá mais dignidade para um cidadão, é o endereço para chegar uma carta. Mas também, o que é mais importante é ter esses espaços de convivência e de construção de coletiva de projetos. Como eu falei para vocês, uma das oficinas culturais aqui dos Céus, na época, hoje a internet evoluiu muito, eram as rádios e TVs comunitárias. A gente imaginava fazer a rádio e TV a cabo, e depois, com um convênio com a USP, se fez a rádio pela internet, que é a Educom, que tem aqui. Então, porque todo adolescente quer gravar um CD, uma banda de música, né, essas coisas todas, né, pode gravar um, queimar, né, um CD, na época se falava, hoje deve ter outras mídias, né, ou então pode fazer pequenos documentários, participar de editais do Doc TV, essas coisas assim, né? Então, o CELS tinha esse caráter de construir fisicamente um endereço no território físico, territorial, mas também tinha essa dimensão do estar o espaço público em tempo real, como se pode dizer, ao vivo, né? Através das ondas de rádio, a visão sistêmica se amplia, porque as crianças, principalmente os jovens do céu Navegantes, que é o nome desses céus aqui, porque Navegantes, porque esta rua chama Rua Navegantes. As crianças e adolescentes do céu Navegantes poderiam entrar em tempo real, hoje já existe, né, esses sites aí de que você consegue se relacionar em tempo real, mas através daquele sistema da Rádio Educom, nós imaginávamos que eles pudessem se comunicar com o céu da paz da Vila Brasilândia, que está no extremo norte. Ou seja, existe uma relação física, espacial, num raio de 2 quilômetros aqui do entorno, da caminhada, do caminhar a pé, mas também existe uma relação das ondas de rádio ou da internet, que é os céus como polos estruturadores urbanos, articular com os equipamentos da cidade de São Paulo, que já existem. Eu queria colocar isso muito claro para não ter uma confusão. A diferença entre 1948, quando Anísio Teixeira e Hélio Duarte chegaram para fazer as 50 escolas-parques, e 2003, 2002, é que em 2002 o município de São Paulo já tinha aproximadamente 5 mil edifícios públicos. Vocês podem imaginar que a maioria desses edifícios públicos são edifícios públicos de educação e saúde. Infelizmente, a minoria era de cultura, esporte e lazer. Até que esporte e lazer tenha um significativo número de equipamentos, 50, 60, 70 equipamentos. Mas cultura são poucos, infelizmente. Até a construção do CEL, São Paulo só tinha 7 ou 8 teatros municipais distritais. Com o CEL, mais 45, né? Então aumentou bastante o equipamento de cultura. Mas dentro desse aspecto, que eu queria colocar para vocês, de modo abreviado, não vou mostrar todas as imagens, mas é isso que eu queria dizer. Tanto aqui, por exemplo, no céu Aricanduva, de novo, a relação do rio e das águas urbanas com equipamento, infraestrutura. Me disseram, tinha um aluno, uma vez no intercâmbio com alunos estrangeiros, que viram céus lá na FAO, tinha um aluno que estudava no Arizona, mas mora em Los Angeles, quando viu essa foto aqui, que eu falei que aqui, nem com anos de bombardeio norte-americano no rio Eufrates, lá em Bagdá, o rio Eufrates deve estar tão destruído quanto o rio Aricanduva. Eu imagino que anos, uma década de bombardeio norte-americano no rio Eufrates, né? no famoso rio Eufrates, deve estar tão devastado quanto o rio Aricanduva, porque ele é um canal de esgoto a céu aberto, emparedado por rodovias urbanas, e ele tem uma indefinição no seu desenho. Ou seja, se o homem, desde a Revolução da Agricultura, é um construtor de rios artificiais e montanhas artificiais, como é que nós chegamos a esse ponto? E esse estudante falou assim, mas, Alexandre, lá em Los Angeles, o rio Los Angeles, que eu não sabia que existia o rio Los Angeles, não sei se alguém conhece, ninguém sabe que ele existe, porque ele está emparedado por avenidas e ele tem uma valinha lá. Só se percebe a existência dele numa cheia. É a mesma situação. Então, vejam como essa relação entre infraestrutura urbana, a qualidade ambiental urbana, está visceralmente ligada à construção de uma mentalidade coletiva, de uma segurança de que somos nós que vamos poder mudar isso. Não existe nenhuma outra pessoa, não vai ser Deus, nem presidente, ninguém vai resolver isso. Somos nós que vamos resolver. Então, aqui, só é o último slide que eu vou mostrar, aqui é a foz de um rio, chamado um córrego, chamado Cercado Fundo, que tem apenas 1.200 metros, e os céus foram desenhados, já existia aqui, olha, nesse conceito da articulação dos equipamentos existentes, isso aqui é uma escola municipal de ensino fundamental, isso aqui é uma biblioteca. E aqui não é um equipamento, isso aqui é uma churrascaria que fizeram uma pressão política para não ser desapropriado. Esse terreno foi desapropriado, né? E aqui ao lado é um shopping center, Shopping Aricanduva. Eu não vou me estender nessa conversa aqui, mas eu só queria dizer para vocês como é importante localizar nas cabeceiras das nascentes dos rios e na foz, no encontro dos rios, equipamentos urbanos ligados ao lazer, cultura, esporte e lazer. Vejam, as piscinas dos céus estão praticamente de frente para uma rodovia urbana com barulho infernal, né, com fuligem de caminhão, com um córrego fedorento, que é um canal de esgoto a céu aberto, que é o principal rio, é o quarto principal rio da cidade de São Paulo. O principal rio da cidade de São Paulo é o rio que deu origem à cidade. São Paulo do Piratininga é a São Paulo do Tamanduateí, que é o nome atual do Piratininga. Então, primeiro, o rio da cidade de São Paulo é o rio Tamanduateí, que é o rio Piratininga, que desde as nascentes, lá em Mauá, até a foz, devastação pura das suas margens. O segundo rio da cidade de São Paulo, em importância, é o Tietê, que na verdade é o rio do Brasil ou o rio do continente, que ele corre para dentro. O terceiro rio em importância é o Rio Grande, ou rio Jurubatuba significa Rio Grande, de Rio Grande da Serra, por exemplo, de onde ele nasce, perto de Paranapiacaba, que nós conhecemos por Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros é o Rio Grande, que é o rio Jurubatuba. E o quarto principal rio da cidade de São Paulo é o Aricanduva, que está nessa devastação. Então, eu queria colocar para vocês o quanto nós temos que construir uma certa lucidez para a construção desse projeto coletivo dos céus. Eu queria deixar para o debate, Adriano, se você me permitir, porque você falou que gostaria de falar da construção, né? Da coordenação modular, dos aspectos da construção da forma arquitetônica. Eu só queria adiantar que sobre a construção, que lá na... Esse escritório público de projetos, que é EDIF, Departamento de Edificações, que já chegou a ter 120 pessoas entre engenheiros, arquitetos, contadores, topógrafos, procurador, advogado, para planejar, projetar, construir, planejar, projetar, orçar e construir, e depois avaliar a ocupação. Nesses seus 62 anos de experiência de projeto, nós temos a experiência da pré-fabricação, da construção industrializada, mas houve aqui uma necessidade e uma lucidez de construir junto com as pessoas que estão lá. Então, boa parte desse projeto foi feito com cultura construtiva local. Bloco cerâmico, janelinha, igual como as pessoas constroem as casas do outro lado da rua. Eu não sei, a conversa foi muito... Desculpa, a minha apresentação foi muito rápida e certamente inconclusa, né? Mas eu acho que dá para conversar um pouco sobre isso aí. Queria, seguindo a sugestão da Grazi, acho que a gente podia, para a conversa agora, formar uma espécie de roda aqui. Cadê a Grazi? Vamos fazer aqui na frente? Tá. E a gente desce para lá, hein? Bom, eu tenho só com a intenção de começar aqui o debate, porque espero que isso se propague aqui pela roda, claro. mas eu vou fazer só uma observação a partir da sua apresentação. Eu acho que o CEL é um projeto que ele realiza, quer dizer, como você explicou, mas tentando resumir aqui, ele realiza uma intervenção muito bem sucedida em três dimensões diferentes, né? Primeiro, tem uma escala mais íntima, quer dizer, da casa, que é a escala do edifício, do espaço livre, a escala da praça, criação dessa sala de estar comunitária, como você falou. E uma intervenção em que entra nessa dimensão a qualidade da arquitetura, certamente, né? E uma preocupação técnica com a construção, que você falou agora no final brevemente, talvez pudesse desenvolver um pouco mais. E segunda dimensão, a dimensão do bairro, da vizinhança. Quer dizer, a ideia de criar uma centralidade dentro desse subdistrito, né? Na escala do caminhar a pé, uma referência, um ponto de referência de um equipamento público. E a terceira escala, que é a escala, eu acho, da qual a gente está partindo nesse evento para entender o problema, que é a escala da metrópole. E a criação, então, de uma rede de praças de equipamentos que, de alguma forma, se referenciam e criam uma ideia de cidade integrada, né? E que essa rede, a gente pode compreender ela a partir de diversos sistemas, como você falou, não só os sistemas de equipamentos urbanos, né? Equipamentos sociais de educação, cultura, esporte e saúde, mas também as redes de comunicação, como você falou, e até as redes de mobilidade. E eu gostaria, acho que pode ser bom também para o debate a gente introduzir outros exemplos. Eu gostaria de introduzir dois exemplos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que abordam essas três dimensões de uma forma diferente e mais ou menos bem sucedida em cada uma delas. A primeira, que é um exemplo, eu acho, também fundamental, que teve uma importância muito grande nessa história da qual a gente falou, que é o exemplo do CIEP, que foi um feito construtivo incrível, porque em poucos anos foram centenas de unidades criadas, né? Eu até estava reparando no meu caminho de casa até o aeroporto para vir para cá, eu devo ter passado por umas 9. Por aí. E que pela né, sua reprodução em larga escala também, pelo desenho arquitetônico, virou uma espécie de ícone, bandeira de uma política de governo. Esse exemplo, eu acho que ele, embora tivesse na gênese, na criação do conceito pedagógico do CIEP, tivesse uma ideia de rede, assim como teve a mudança de governo, quer dizer, eles viraram uma espécie, viraram escolas públicas fundamentais como qualquer outra, com aquela mesma cara, né? Então, eu acho, isso aí é uma opinião minha, acho que a gente pode até discordar, mas eu acho que talvez nessa escala da metrópole, a não ser pelo fato de serem centenas, eu acho que o projeto talvez não tenha sido tão bem sucedido nessa intenção de criar um espaço público por excelência, uma referência do espaço público integrado à cidade. O outro exemplo, e aí eu colocaria até numa oposição, talvez, é um exemplo mais recente da prefeitura do município de Nova Iguaçu, do estado do Rio, na Grande Rio, que teve a iniciativa na prefeitura da gestão passada, se não me engano, a ideia do bairro escola, projeto bairro escola, que acho que assim como o CEL era um programa que incluía várias secretarias E foi, inclusive, criada uma coordenadoria específica dentro da prefeitura para fazer o trabalho de conversa entre as secretarias, e que partia do problema de que o município de Nova Iguaçu tinha uma verba muito escassa para a construção de novas escolas, mas tinha um déficit de edifícios escolares para poder cumprir o ensino integral de 100%. Quer dizer, para poder dar ensino integral para as crianças, ele teria que duplicar o número de escolas. Então, partindo desse problema, e junto com uma assessoria, inclusive, do Instituto Paulo Freire, criaram esse projeto, e que depois teve um desdobramento arquitetônico, porque, essencialmente, o projeto prescindia da arquitetura, porque ele se baseava na ideia de que, a partir de parcerias com a iniciativa privada, poderiam-se expandir os espaços para educação, os espaços para aulas, né? Então, nesse sentido, assim, a igreja se tornava uma excelente sala de música, o clube do bairro oferecia piscina, e isso eram feitos convênios, que eu não sei de que ordem os contratos eram feitos, mas esses espaços eram disponibilizados para educação em tempo integral. E eu tenho, em algum lugar aqui, tem uma frase do Paulo Freire, que eu gosto muito, que inclusive usei para introduzir meu trabalho, que eu acho que tem a ver com essa nova abordagem de ver a cidade, até a cidade já constituída, como um espaço de escola, né? Ele diz: a rua. Só falam de tirar as crianças da rua. Para sempre? Eu sonho com as ruas cheias delas. É perigosa, dizem. Violência, drogas. E nós, adultos? Quem nos livrará do perigo urbano? De quem eram as ruas? Da polícia e dos bandidos? Eu vejo por outro ângulo. Um dia devolver a rua às crianças ou devolver as crianças às ruas. Ficariam ambas muito alegres. Acho que tem esse trecho de quem eram as ruas, acho muito interessante, acho que levanta muito bem essa proposta em Nova Iguaçu. Porque depois, o desdobramento que isso teve na arquitetura foi constituir um pequeno escritório público de projetos também para fazer as praças. Então, eles localizaram um problema que era também a degradação do espaço público em Nova Iguaçu, das praças, que tinham perdido totalmente a sua forma e sua razão, eram praticamente terrenos abandonados. Juntaram essa necessidade de requalificação com a demanda das escolas da vizinhança por espaços para a prática, principalmente de educação física, esporte. Então, a partir daí foram feitos projetos de 100 praças, acho que cada uma estava relacionada a uma escola, na proximidade de uma escola, idealmente, para poder expandir então a escola para a praça. Eu não sei exatamente quantas foram feitas, mas a princípio acho que pouco desse grande projeto saiu do papel, das praças. Mas o projeto do Escola Bairro continua vigorando até hoje. Então, comparando, acho, com o exemplo do CIEP, esse exemplo está na outra ponta, né? Porque ele abre, não abre mão, mas ele, digamos que ele pulveriza essa escala do edifício e da criação de uma centralidade. Ele não cria mais essa centralidade, ele dissipa isso pela cidade já pré-existente, né? Então, na verdade, não sei se existe uma pergunta, mas queria que talvez você comentasse esses exemplos também, e talvez falando um pouco mais do céu com relação a essas três escalas. Adriano, é muito boa a pergunta, mas eu não queria esquecer da primeira, que é da escala da comunidade, mas eu vou tentar responder da última questão, que é a seguinte: que os céus ou as praças de equipamentos, como eu disse a vocês, São Paulo já tem 5 mil edifícios públicos. E o conceito da escola parque, escola classe, tem um núcleo central, que é a escola parque, e as escolas classes gravitacionam em torno desse núcleo. Uma quarta fase de implantação do que seria as praças de equipamento seria o que nós chamávamos de céu explodido, que é um pouco diferente daquele exemplo do centro esportivo da Vila Carrão, que está ao lado do metrô Carrão, que era simplesmente num único quarteirão você tirar os muros. Mas nós temos mapeados no EDIF, no Departamento de Edificações, um conjunto de edifícios públicos, uma creche ao lado de uma escola, do outro lado da rua tem um posto de saúde, a 100 metros de distância, ou 200 metros, tem uma biblioteca, por exemplo, que teria esse conceito do que seria um céu explodido, o que foi feito lá no Nova Iguaçu, né? Que seria você, simplesmente, através de um projeto, em primeiro lugar, é um pacto intersecretarial, os diretores das unidades, desse exemplo que eu dei para você, né? Teriam que estar dispostos, junto com a comunidade, a fazer com que haja um nexo, um elo de programação, de atividades, né, articuladas entre, por exemplo, uma biblioteca e uma creche, um posto de saúde, coisas desse tipo, né? Procurar criar esse sentido programático para acontecer isso. Nós achamos que isso poderia ser concomitante ou numa quarta fase de implantação, porque é muito mais difícil você construir essas mentalidades, porque as pessoas são as mesmas. Eu queria responder, quem sabe, isso. Aliás, vale a pena todo mundo conhecer esse projeto. Acho que um dos autores foi o Fajardo, não foi? Washington, que também incluía a questão do mobiliário urbano, uma questão bem sistêmica, geral. Então, a articulação das praças de equipamentos sociais, que são conjuntos de equipamentos com o sistema de espaços livres, as praças públicas, que são, às vezes, viraram, como você falou, terrenos baldios, lugar para jogar lixo, faz parte dessa visão intersecretarial. Alguns céus que eu não mostrei todos aqui, essa ação intersecretarial envolveu a Secretaria de Serviços, que é responsável pelo lixo de São Paulo, e a Secretaria, que também é a nossa, de Infraestrutura Urbana, para a iluminação pública. Quer dizer, foram abertas ruas, foram... algumas praças do outro lado da rua foram também ajardinadas, mas, infelizmente, a programação articulada não deu tempo de fazer, porque trocou, como eu falei, a gestão, e não houve tempo de se constituir isso. Já o CIEPS, se eu pudesse comentar um pouco a experiência do CIEPS, eu não citei o Darcy Ribeiro, acho que um desses coautores, tanto o Darcy Ribeiro quanto o João Figueiras Lima, estão muito ligados à autoria dos céus. Eu diria até mais, para quem é arquiteto está aqui, ou para quem não é arquiteto, vale a pena conhecer o que escreveu a arquiteta Mayumi Watanabe de Souza Lima, que era professora de arquitetura, e nós tivemos a mesma felicidade de ter, como secretário de Educação, o Paulo Freire, na época da Erondino, nós tivemos a felicidade do diretor do Departamento de Edificações, que é esse escritório público, foi a Mayumi, foi uma mulher. A Mayumi foi diretora de Edif, quando nós começamos a conceber a Praça de Equipamentos Sociais. E a Mayumi, que era uma ilustre arquiteta e professora, tinha uma visão muito importante sobre a arquitetura escolar, que convocava essas teorias do Paulo Freire, do Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, e via com muita importância a sistematização dos componentes do edifício público. E convidou o Lelé, a Prefeitura de São Paulo, através da Mayumi, convidou o Lelé, o João Figueiras Lima, para constituir uma fábrica pública de componentes do edifício. Mas, infelizmente, foi no final da gestão da Luiza Erondino, e entrou o Paulo Maluf, que desmontou, né? Quer dizer, aquela coisa que eu te falei, que eu falei para vocês, que é política de Estado. Política de Estado, eu acho que é aquilo que nós temos que conquistar, né? Que não, o que é política de Estado, o que é política de governo? Como políticas de governo podem funcionar como uma corrida de saco? Um faz, outro desfaz, né? Não tem cabimento um negócio desse. A fábrica de componentes do edifício público, que foi feita a partir de Edif, né, que era a fábrica de pré-moldados que o Lelé montou aqui, tinha a intenção de criar uma família, mas que não, o resultado final do edifício não era o mesmo. de arranjos e combinações, as peças não seriam peças com um desenho tão peculiar a ponto de você reconhecer que aquele pilar é um pilar da Prefeitura de São Paulo. Mas, infelizmente, não deu tempo. O que se fez naquela época foram alguns abrigos de ônibus em argamassa armada, que até estão pela cidade de São Paulo ainda. E foram feitas, foram feitas algumas creches, poucas creches, mas logo depois foi desmontado isso. O trabalho do Lelé e do Darcy Ribeiro no Rio, na verdade, o Darcy Ribeiro tem um livro muito interessante, viu, Paulo? Não sei se você já deve ter falado para vocês, chama-se A Universidade Necessária, o nome do livro, do Darcy Ribeiro, que, na verdade, é uma questão que o Anísio Teixeira, que era o Darcy Ribeiro, era assistente do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira fazia a seguinte pergunta: qual a universidade necessária para o Brasil? E essa pergunta, qual a universidade, quando ele falava universidade, significa do berçário à pós-graduação. Essa era a pergunta do Anísio Teixeira, né? E ele falava desses conceitos do contraturno. Os céus trabalham com o conceito de contraturno. É o que deveria ser a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, não é. A FAO é meio contraturno, porque ela podia ter o dobro de alunos se houvesse um projeto de gestão que tivesse um número maior de professores, por exemplo. Ela poderia ter o dobro de alunos, porque a FAO tem, apesar de estar um edifício só sob o mesmo teto, ela trabalha com um conceito muito similar à Escola Parque, Escola Classe, que é o conceito que o Darcy Ribeiro depois recupera em termos no CIEPS, que é você trabalhar as crianças, por exemplo, durante o período da manhã, metade dos alunos tem aula, por exemplo, de português, matemática, física, e essa metade durante a tarde, depois de almoçar no restaurante da escola, teria aula de teatro, natação, música, assim por diante, artes, e vice-versa, a outra metade. Era esse o conceito dos céus, né, para tanto para o equipamento Polo, mas, sobretudo, para se espalhar para os equipamentos da rede, desses 5 mil prédios. Ou de educação, tem em torno de 1.800, 2 mil edifícios públicos na cidade de São Paulo. Então, os dois mil edifícios públicos deveriam trabalhar com esse conceito do Paulo Freire. Porém, o que eu quero dizer, as pessoas são as mesmas. Existiam professores que, evidentemente, se identificavam com essa visão humanista e social da confiança, da convivência, da diversidade da convivência, e não tinham nenhuma objeção em numa sala de aula, com um grande janelão, ele, durante a sua aula de física, os alunos ouvirem o tibum dos outros alunos que estão nadando, tem aula de natação, não tem nenhum problema, mas nós ouvimos, a equipe de arquitetos, mas boa parte da equipe intersecretarial que estavam trabalhando, ouviam nas audiências públicas, professores, por exemplo, professores, isso que é o problema da condição humana, nós temos um olhar brilhante e vai se tornando um olhar opaco. Professores, aqueles professores e diretores que deveriam tratar o estudante com muito carinho e consideração, que chamam o aluno de elemento, que isso é um jargão aqui em São Paulo para investigador de polícia. Delegado investigador chama o elemento, né? Chama o aluno de elemento e falar que uma piscina pública instalada a 12, 20 metros da sala de aula seria um problema grave didático, que ele não conseguiria dar aula porque seria uma distração. Professores e o pessoal da direção achar que uma escola tem que ser pintada de cinza para esconder a sujeira. Então, o que significa? Nós temos que, desde o berçário, como dizia Anísio Teixeira, estou exagerando, né, desde o berçário, mas desde os 7, 10 anos de idade, tem que introduzir filosofia, saber o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, saber que nós não somos nada sem o outro, podemos construir coletivamente tudo isso. Caso contrário, nosso olhar fica olhar conservador, né? A tendência é colocar todo mundo numa sala de aula e falar, levantar janelas, que todo mundo já viu, não é diferente no Rio de Janeiro ou qualquer lugar do Brasil, se levantam as janelas para não ter nenhuma notícia do exterior, né? De preferência coloca aquelas grades, que foi o oposto que nós fizemos. Propositalmente, aquele prédio mais longo dos céus, que tem 150 metros de extensão, é como se fosse um quarteirão. É, na verdade, um protótipo do ponto de vista da arquitetura, da construção da forma arquitetônica, é um protótipo de um quarteirão, como deveria ser, com calçadas cobertas, com uma marquise, como tem aqui no Centro Cultural, né? Que você é abrigado de uma chuva inesperada, de um calor, de um sol escaldante, Você pode caminhar 150 metros cobertos por um avarandado. Esse avarandado você consegue olhar o outro lado da rua. E mais do que isso, do seu lado você vai de sala em sala como se fossem vitrines. Então as salas, a ideia era que fossem salas ambientes. Então você pudesse ter a sala da geografia, a sala da história, assim por diante, né? E você pudesse, nesse footing, se pudesse chamar assim, nesse passeio público, que foi multiplicado nos céus, que tem lá um conceito da multiplicação do chão da cidade, são 150 metros, vezes dois, que são duas varandas, né? E vezes três, porque são três andares, térreo mais dois, ou seja, são 900 metros, quase um quilômetro de calçadas cobertas, da loja, né? Do passeio público coberto, da estoa, né? Que é um espaço de dignidade para a população. Então você vê, se você vê num bairro da extrema periferia de São Paulo, as jovens de 12, 13 anos se arrumam, ficam como se fossem passear na tal rua desejável, né? Se arrumam, colocam até óculos escuros e fazem pela escola, pela praça de equipamentos, um footing nesses 1.000 metros, essa circulação infinita, porque a escada central e as duas escadas laterais em planta formam aquele símbolo de infinito que é o 8 deitado, né? Então, há um percurso, há um passeio público pelo edifício, um promenade, mais do que um promenade arquitetônico, o que existe são uma multiplicidade de esquinas de encontro, apesar do prédio dos céus ter, na verdade, uma arquitetura muito contida nos seus espaços de transição. Nós conseguimos conquistar, que é muito difícil, praticamente um terço dos espaços construídos do céu são espaços de transição, que são essas varandas, escadas e assim por diante. Mas nós não conseguimos conquistar um pouco mais, que seria uns 40%, para ter integração visual vertical. Mas isso já deu para fazer com que houvesse esse passeio e você pudesse, nesse prédio longilíneo, ter ele como um conceito de nave representando a embarcação, né? Então, o projeto do CIEPS, que eu vi até outro dia... Um ano atrás eu fui naquela região de Itatiaia, sabe, aquela região da Serrinha, e vi lá uma escola do Lelé pré-moldada em argamassa armada, no meio da Visconde de Mauá. Tá? Então, realmente tem milhares de escolas como essa, na ideia do Darcy Ribeiro, da escola em período integral. Né? Mas, eu posso dizer a mesma coisa que aconteceu com os céus. Infelizmente, por não ter política de Estado, né? Por não termos garantias institucionais de dinheiro carimbado, que é um dinheiro, dotação orçamentária e um desenho institucional de gestão, sustentação administrativa da gestão com esse protagonismo social, há um embate político com P minúsculo, porque a política, a filosofia e artes devem ser encarados nessa dimensão política do cidadão, desde os 7, 10 anos, tanto que no CELS foi ensaiado orçamento programa para adolescentes, para eles definirem qual seria a programação. Não sei se alguém daqui lembra, estava na época aqui em 2003, 2004, que existiam esses orçamentos, a decisão de como seriam os brinquedos, a programação para os adolescentes. Evidentemente, tanto os CELS quanto os CIEPS passaram por esses embates de uma fragilidade institucional que é do Brasil, né? Agora, a dimensão da sala de estar sem teto, a citação do Lican, né? Que eu acho que é uma das grandes metas, que seria essa construção dessa rugosidade do ponto de vista da cultura arquitetônica e urbanística e cultura construtiva no que se refere a você adquirir essa confiança do que fala o Paulo Freire, da vitalidade da rua. Quando eu falei esse exemplo, eu tenho no meu imaginário uma pequena cidade do sul de Minas Gerais, no Vale do Sapucaí, que só tem 8 ruas. Que uma malha quadrada, na beira do vale do rio Sapucaí, só tem 8 ruas com uma única praça, e eu estou falando de uma situação real, de uma cidade real, mas que já vi em outras, assim, crianças de 7, 8 anos, as portas estão todas abertas, vão do quintal, do fundo do quintal das suas casas, até a praça, com maior liberdade, não tem ninguém vigiando, exatamente o que o Paulo Freire está dizendo. Quase não tem carro na cidade, tem muita bicicleta para o meio... Eu gosto, fico maravilhado com esse lugar. Como muitas cidades do Brasil, tem muita bicicleta, não tem carro. Tanto os idosos quanto as crianças fazem essa movimentação cotidiana. É como se fosse, vou para a cozinha, vou para a praça, vou no banheiro. Um pouco o que os construtivistas russos falavam, né? Por sua vez, o espaço público em tempo real. O Eugênio Butti, irmão do Ângelo Butti, que é professor também da Escola de Comunicação e Artes da USP, tem vários textos sobre o espaço público em tempo real, né? Que essas redes de comunicação, e nós colocávamos isso muito no início do CELS, que era ter esse espaço ampliado pelas redes de comunicação, que era ou a rádio a cabo, ou a rádio comunitária, que depois virou a rádio pela internet, que eu acho que é uma situação tão importante quanto essa escala da rua, né, do caminhar. Não sei, você falou do sistema construtivo, né, do pré-moldado, né? O que eu poderia falar brevemente sobre o CELS? O projeto executivo arquitetônico do CELS, ele foi feito umas 4 ou 5 vezes, foi revisado. A primeira vez ele era totalmente industrializado e pré-fabricado. Não sei se você já viu esses programas que tem nas TVs pagas, de super megas construções, que chegam 4 carretas e 3 guinchos e montam como se fosse um jogo de armar. A primeira versão do projeto executivo do CELS era assim, a janela vinha pronta com vidro e tudo, com isopor, você montava o CELS como um jogo de armar, tudo que um arquiteto sonha, né? E nós fizemos, porque, na verdade, lá no EDIF, nós temos uma rigorosa sistematização dos componentes do edifício. Temos cadernos de componentes, cadernos de ambientes. Teve um momento de EDIF que tinham psicólogos para discutir psicologia do espaço, psicologia da cor, sociólogos. Depois, com a aposentadoria, tudo isso foi se perdendo. Mas EDIF passou, na sua trajetória de 60 anos, por uma sofisticada discussão do debate do edifício público na sua forma. Mas aí, o que aconteceu? Nessa construção coletiva que eu disse, a discussão, vocês podem imaginar, mas espera um pouquinho, nós vamos levar um equipamento, que é uma praça de equipamentos, para um bairro periférico, que está lotado, você vai durante a semana, está lotado de gente na rua, por quê? De bermuda, exatamente aquele exemplo que eu te falei, de bermuda e chinela havaiana, mas não pense que eles estão numa praia, litoral norte de São Paulo, nas férias, eles estão lá desempregados. Quer dizer, o pessoal com 18 anos até 30 anos, não tem emprego, ficam lá bobeando. Imaginem vocês, nessa construção do tal protagonismo social, se chegassem uns alienígenas, 4 carretas, como se fosse um espetáculo de circo. 4 carretas e 3 guinchos. Aí sai lá uns, como nós, eu, você, nós três, com um notebook, com aquele, igual um programa de televisão, rádio, um mouse, você manipula as carretas e o guincho, um joystick igual o jogo que as crianças... E monta tudo aquilo e vai embora. O que vocês acham que ia acontecer fisicamente com esse prédio, né? Então, a construção coletiva passa por várias instâncias, né? As rodadas de reuniões para decidir, por exemplo, a suposta pasteurização programática dos CELS, as praças de equipamentos não eram... todas elas não tinham a mesma programação. Do ponto de vista da arquitetura, cada praça de equipamento podia ter a sua mix de equipamentos para cada lugar. Mas na hora que foram feitas as audiências públicas, o pessoal de Parelheiros, vou dar um exemplo, não era Parelheiros, mas o pessoal de Parelheiros não ia se conformar, né, de não ter piscinas. Falei assim, por que o pessoal de São Miguel Paulista, lá do Córrego Itaquera, tem... O céu lajeado tem piscina e nós não temos. Por quê? Parece aquela conversa a mais prosaica de uma família, os primos, né? Sabe, presente, a avó dá presente, tudo igual, como se fosse um presente. Não é. Foi uma conquista. Quer dizer, a construção, a definição do programa foi, na verdade, uma definição. Tende, infelizmente, uma pasteurização. Todos os céus têm o mesmo tipo de equipamento, porque foi a rodada, a tendência é se equilibrar. E a modificação do projeto executivo, que era totalmente industrializado e pré-fabricado, totalmente, as janelas vinham com vidro e tudo, como eu falei, né? As paredes divisórias eram pré-fabricadas, nós tivemos que mudar e deixamos só a estrutura, só o esqueleto do prédio ficou pré-fabricado, e deixamos as paredes e as janelas, usamos sistemas construtivos como as pessoas constroem suas casas do outro lado da rua. Usamos aquele bloco cerâmico de 8 furos, extrudado, né? Massa única, é como as favelas, por exemplo, ou as comunidades, digamos assim, são feitas. Aquela imagem do Grajaú, as casas, são feitas assim, bloco cerâmico de 8 furos, massa única, depois a tinta, e a janela é uma janela de ferro, basculante, qualquer serralheiro de qualquer lugar, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Boa Vista, em Roraima, A gente tem uma ideia, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, uma ideia romântica que, sei lá, vou chutar, lá em Manaus todo mundo constrói com madeira, tudo, cidade de frente para o Rio. Manaus é como se fosse o Grajaú. A uma quadra do Rio Negro parece que você está no meio de parelheiros, você não tem uma notícia da Bacia Amazônica e as casas são feitas exatamente iguais, né, com essa técnica construtiva do bloco cerâmico, massa única, telha brasilite. Então, na verdade, a construção de uma cultura urbanística arquitetônica são essas aproximações sucessivas para ver como é o diálogo do que seria a academia ou o escritório público com a cultura do pessoal que faz suas casas. E nós, eu digo, essa ação intersecretarial resolveu, de modo lúcido, gerar empregos, porque cada CELS tinha, em média, de 400 a 500 operários, além de ter sido montado, a estrutura foi montada de modo pré-fabricado, com esses guindastes aí, mas, mesmo assim, para fazer as paredes, os azulejos, as janelas, cada obra mobilizou em torno de 400 a 500 operários. E foram feitas 21 obras simultâneas em 8 meses. Foram 8 meses de obras. Então, essa decisão, que não usou totalmente o pré-fabricado, passou também por essa decisão do projeto de gestão. Veja que o projeto de gestão, eu falei, projeto de gestão equivale à alma, projeto de uso e programação equivale à vida, e projeto de construção do edifício, arquitetura, é o corpo. O projeto de gestão, que é essa vida ativa, como diria Hannah Arendt, né? Que é você saber que você, a ação que você tem, sua, é junto com o outro coletivamente, se decidiu que era importante gerar renda lá no local. E gerar renda não só depois, com as pessoas trabalhando como professores, mas durante a obra, com operários. Não sei se faltou alguma... Perfeito. Bom, tem mais microfone aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Oi, bom dia. Meu nome é André, eu faço faculdade de pedagogia, mas, apesar disso, acho que a última vez que a gente discutiu o CEL foi há uns 3 anos atrás. Então, quero que você me diga quanto à pertinência das colocações que eu vou fazer. Nessa época, pelo que eu me lembro, para fazer os CELs, a Marta ela tinha aumentado a fatia da educação, mas, apesar desse aumento, os números que me foram informados na época era que, com os CELs, que eu acho lindo o projeto dos CELs, acho que é um presente para qualquer comunidade ter um CEL lá por perto, mas, no final, a porcentagem de alunos beneficiados pelos CELs era de 5%, e a quantidade do orçamento para a educação que os CELs demandavam era 40%. Então, os outros 95% dos alunos tinham que dividir esses 60% que sobraram do orçamento. Aí, a pergunta que eu tenho para fazer é assim, né? Que a Marta ela fez os CELs exclusivamente, se não me engano, com o orçamento da educação. Na sua opinião, sabendo que o CEL ele envolve também o esporte, a cultura e o lazer, apesar de que você acabou de falar que essas áreas também não têm dinheiro, mas, na sua opinião, de onde deveria vir esse dinheiro para os CELs? Eu acho que, até por isso, os professores que estão no CEL são os mesmos que estão em todas as outras escolas. Eu não vejo porque não seria, na verdade. Mas o salário dos professores não aumenta, os professores eles não são sujeitos diferentes, só porque o CEL está lá com um projeto diferente. E acho que até, talvez por isso também, tenham vindo opiniões do tipo a piscina vai atrapalhar a aula e etc. Nesse sentido, eu acho até que o que você colocou sobre a localização dos CELs em pontos sensíveis, acho que isso ajuda a responder a questão. E a segunda questão é a seguinte, né? Se vai dobrar o número de CELs, o que, que vai acontecer? Vai atender a 10% da população, do alunado, né? Da clientela escolar, e vai gastar 80% do orçamento, sabe? São basicamente essas duas perguntas, e, como eu te disse, eu tô desatualizado. Tá bom. Ah, tá. Tá bom. Alguém quer comentar a pergunta? É, eu posso... O que eu queria responder, quando você faz um projeto... Comecei assim, as premissas são fundamentalmente uma visão humanista, social, pública e coletiva, né? Então, nessa dimensão, eu acho que essa ação, essa articulação institucional, se pudéssemos chamar assim, essa coordenação geral, tem essas premissas de realmente chegar para a população que realmente está numa situação muito grave mesmo, né? Uma vulnerabilidade social imensa, né? Vocês podem imaginar, você deve ter visto há 3 anos atrás, né? Que os índices todos, eu falei da beira da cidade, na borda, né? E, na verdade, o orçamento, qualquer município do Brasil, o prefeito precisa gastar 25%, obrigação, está na Constituição, 25% do orçamento. Desse total, desses 25%, eu não posso te dizer exatamente, eu acho que tem um professor Moacir Gadotti, não sei, que participou também. Eu não sei exatamente, mas você pode imaginar que, eu vou chutar que 80%, 85% é gasto com folha de pagamento para o professor disso. Lá na EDIF, a gente sabe que o grosso que nós produzimos lá de projetos são reformas. Em primeiro lugar, tem reforma do edifício público. O que é reformar? A torneira quebrou, reformar um prédio, sem ampliar. Então, o grosso desses 15% que sobra do orçamento da educação, o grosso, é reforma. Depois, uma outra parte... que é menor do que reforma, reforma com ampliação, ampliar uma sala de aula, ampliar uma biblioteca, coisas desse tipo. Quase nada sobra para obra nova. Mesmo assim, São Paulo, como tem um orçamento muito grande, constrói muitas obras novas. Então, São Paulo tem muitos edifícios públicos. O problema não é construir, construir é a coisa mais fácil que tem. Por isso que eu falei que o projeto arquitetônico é só um corpo. O problema grave é essa... construção da gestão, né? Sustentação administrativa da gestão. Dos 25% para 31%, na verdade, o que eu sei são 31%. Aumentou 6%, por quê? Porque, como eu falei há pouco, não adianta, em qualquer prefeitura do Brasil, colocar o jogador ilustre. Por exemplo, lá em João Pessoa, é o Chico César, o secretário de Cultura, famoso músico Chico César, não sei... Ele é hoje secretário municipal de cultura de João Pessoa. Deve imaginar que, pela sua rede de contato, deve estar fazendo uma bela programação, sei lá, de eventos, coisas. Mas como é que ele consegue isso depois que ele sai de lá, por exemplo, ou Gilberto Gil, ou Pelé, se fosse ministro do esporte? Como ele consegue, se não for ele, pela personalidade, ou o ideal é que não fosse nenhuma personalidade, independe da personalidade, se tivesse um dinheiro... como se diz no jargão dos técnicos, carimbado, um dinheiro destinado para a Secretaria de Esportes, outro dinheiro, como tem para a educação, outro dinheiro destinado para a cultura. Essa é uma conquista que nós temos que ter. Sei lá, se cultura conquistou agora 1%, que é pouco, mas não tinha, né? Estamos beirando a isso. O que a prefeitura, na época do Celso, fez foi, nesses 6%, é como se fizesse, está sob a coordenação da Secretaria de Educação, mas é a gestão intersecretarial, é como se fosse da cultura, do esporte, do lazer, todas as outras secretarias, de assistência social, né, que também estava envolvida. E há um reflexo de urbanização, porque boa parte dos problemas, eu não sei se eu falei agora naquela hora que eu apresentei, mas do polo estruturador, que é o CEL, até uma escola que está a 300 metros de distância, o orçamento iluminou aquela rua, pavimentou a calçada. Então, o lugar estava no meio do mato, as crianças chegavam na escola numa vala de esgoto com ratazana, o céu tem um reflexo de infraestrutura urbana. Então, com 6% do orçamento a mais, se investiu em equipamento de cultura, equipamento de esporte, equipamento de assistência social, né, que é e de área verde e de infraestrutura urbana. Isso foram os equipamentos... e de transporte, porque, na verdade, se incluiu... Você deve lembrar, na época, se incluiu também o transporte público para estudantes, que é o se chamou Vai e Volta, e se também incluiu duas coisas. Nós temos restaurantes nos céus, né? A padaria escola, que formaria padeiros e confeiteiros, que, infelizmente, na troca, não funciona. A ideia original era formar padeiros e confeiteiros, e também, todo final de semana, um sábado como esse, seriam as festas comunitárias, os banquetes. Então, esse tipo de orçamento era para viabilizar, sustentar administrativamente as oficinas culturais, sustentar a alimentação, porque antes disso era ração, era comida fria, era biscoitinho. Então, para você fazer um banquete ao sábado, reunir todos os aniversariantes, cada céu circula em torno de 4 mil pessoas, lá, entre alunos e professores e a população, não é só os alunos que estão lá. Os pais, eu vi muitos pais que iam com cadeirinha de praia tomar sol, né, tudo lá. Então, em qualquer um dos céus. Então, houve uma apropriação, tanto na época da construção do projeto, como da construção da obra, como depois do dia a dia, que é essa apropriação da população. Então, esses 6% construíram, na primeira fase, 21 teatros, né? Ou 21, com duas salas cada uma, né? Enfim. Mas são teatros iguais ao teatro que tem na Avenida Paes de Barros da Mooca, teatros com 450 lugares. É um teatro exatamente igual o da Vila Mariana, em frente à Escola Paulista de Medicina, com 450 lugares. Quer dizer, os teatros que estão no céu, primeira fase, diferente do segunda fase, que modificaram o projeto, lá é um teatro de 450 lugares, exatamente igual aos teatros que existiam fora dos céus. Então, a biblioteca pública dentro do céu é exatamente qualquer biblioteca fora, de 20 mil volumes. Então, isso daí, uma obra, você faz o dinheiro para construir o prédio, para você urbanizar, porque, como eu falei, o Fernando Haddad, que hoje é ministro, falava assim, você tem que resgatar a população daquele... Está na mão dos traficantes, como eu falei. Uma criança lá com 7, 8 anos já é aviãozinho. Nós fomos ver terrenos que, além das mamonas, dos carrapatos, você pisava em coisa aqui, que é horroroso. Fragmento de osso, você não sabe se é cabrito de, sabe, de religião que faz essas coisas. Ou é coisa, isso é humano. Quer dizer, para ver os terrenos, situação dificílima. Então, 6% era assim, é como se fosse 1% para educação, para a cultura, 1% para o esporte, 1% para garantir usos e programação, para pagar as oficinas, pagar as culturais e natação, e assim por diante. Então, eu não sei se... Não foi 40%, e 31% mudou muita coisa do entorno, né? Canalização de córregos, tudo isso, que é um reflexo importante sistêmico, né? Que é uma visão sistêmica. Ou seja, é como se você estivesse num acampamento, a primeira coisa que você faz num acampamento é essa casa coletiva que são... e que ele, por sua vez, irradia para os céus. Só para complementar, falei para vocês que na época do Paulo Freire Londrina, nós incluiríamos saúde. Quem conhece o céu primeira fase, na escada central, acesso aos vestiários, tem duas salas que hoje, eu acho que funcionam, bom, hoje não sei que funciona hoje, que eu não vou mais, mas na época da inauguração funcionava como a segurança. Mas era, na verdade, uma das salas era o médico e na outra era o dentista. Aliás, está desenhado com o esgoto do equipo do dentista, a equipa cadeira do dentista. Acontece que nessa ação intersecretarial, a Secretaria de Saúde preferiu se retirar do... Né? Porque é isso que eu quero dizer, existe uma relação, isso vale para qualquer lugar do Brasil, porque a fragilidade institucional, porque é uma relação de suzerano e vassalo. Secretário de Esportes e Secretário de Cultura, como tem pouca verba, ele fica praticamente numa mesa... Por mais que o secretário de Educação e de Saúde sejam generosos, tenham uma visão humanista, que manda o dinheiro. Então, por mais que... Sempre vai ter uma... Estou exagerando, é uma figura de linguagem. Uma relação de suzerania e vassalagem para os demais secretários que não têm dotação orçamentária. Então, acho que essa ação intersecretarial ainda está na fase experimental, mas a conquista da dotação orçamentária e que haja reflexo para os demais equipamentos, porque as outras escolas... Você mesmo falou, são os mesmos professores e não há diferença. O polo estruturador não submete as satélites. As escolas satélites, por exemplo, a creche, a biblioteca, têm programações belíssimas e sofisticadas e uma autonomia tão importante quanto. O céu, na verdade, não está restrito naquele polígono central de 13. Tem 13 equipamentos lá dentro, que se eu pudesse enumerar. O 13º equipamento é o conselho gestor. Mas tem gravitacionando em torno de 20 equipamentos, deve ter feito essa pesquisa. Num raio de 2 quilômetros, em média, tem de 20 a 30 equipamentos existentes que os céus, na sua programação articulada, deveriam integrar. Inclusive na capacitação continuada dos professores. Inclusive para o professor não ficar correndo de escola para escola, ficar com tranquilidade na própria escola. Alexandre, gente estava lembrando aqui um pouco que no próprio conceito da escola parque, escola classe, você ter o CEL é como articulador de uma região, ele não precisa implicar que todo mundo tenha a aula classe lá, ele pode funcionar como equipamento urbano, equipamento inclusive de escola, mas parque, para até 6 vezes a quantidade de estudantes de classe que estudam no CEL, né? Então, a rigor, se o sistema educacional aproveita bem isso, a meta não seria ter 1/6 das escolas como escolas equipadas, como escolas parque, como CELs. 1/5, depende da conta. Mas eu só estava lembrando disso com o Gabriel e queria fazer uma outra pergunta. Acho que ficou muito claro na sua fala a hipótese da cidade como casa, de como os CELs compõem ou complementam uma unidade de vizinhança com funções e programas, espaços que não existiam em absoluto. A minha dúvida, que aí é mais uma dúvida de projeto de médio e longo prazo da cidade, é que no momento que os CELs se lançaram para as periferias ou para as bordas do município, eles, ao mesmo tempo que pegaram as situações mais precárias, eles colaboraram para uma consolidação muitas vezes necessária de ocupações. Que acho que o caso mais extremo é o caso da represa, assim, mas um trecho de cidade que a rigor é fatal que exista, porque ele come a possibilidade de manutenção da própria cidade, ele suja a própria água que todo o resto da cidade consome, ele...